Juliette até o portal 612, Gongo 255. Vitor, Charlie Hotel, está livre acionamento, pode prostar. Está 3805, está autorizada, pode soltar. Confirmando, é o Vitor Charlie Hotel? Livre táxi, Apache 1 Índia, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 103, boa viagem. Charlie Hotel, autorizado ali ainda pela pista 10, vento 110 graus, 119. Charlie Hotel, decolar 241, no controle, 119, decimal 35. Ali mantendo 0, Juliette, com luz. Para o 46205, da conta de costa, 4 horas, galhão. Táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 10 no 3, boa viagem, 3805. Apache 1 no Índia, ponto espera da 1095, boa, 1085. 3205, a Lima Temps, Tono 0. Lima Temps, Tono 0-0-5. Delta, sala 47, direita 1, 2, 1, Alice Malosa. Sala 3205, autorizado. Aliás, decolado, estando 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 9. Aliás, decolado, estando 0, 4, 3, 2, 1, 9. 5, 4, 3. Os 33 é o som? Confirmando, vai sobrevoar a Vera Cruz, após prosseguir para a TGL 910. Sim, tipo 02733, está pronto, copia? Autorizado, voo local Salvador, 1000 pés, decola da pista 1-0, com primeira curva direita no corredor Axé. Atena 0132, o transponder, o controle 119, decimal 35. T763, correto cotejamento, já acionado, tem informação do POB? 03 a bordo, repassa quando pronto para o táxi, que é 02733. Gente. Obrigado, prossiga. Palmeiro até Juliette Serra. Autorizado Manati 1000 pés, decola da 17 com primeira curva à direita. Corredor Axé. Atena 0135 no transponder, com controle 119, decimal 35. Mantenha a posição e chame a torre em 118 decimal 95. Salvador, gol 2008, 1 mil e meia para o ingressar. 2008, tráfego avistado, check trem, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 1-2-2. Tem o gol 2008, baixar a tomada agora.

Correto, cotejamento, porta para os chibetas, né? 3, 1, 5. 9, 9, 3, 5. Para controle, 1, 1, 9, 3, 5, material eleitoral. Tá bom. 1, 2, 1, 9. Concórdia. 964, boa tarde, taxi via Alfa, é o passante da Juliette. Alfa, guarda na sua direção, Alfa. Alfa, 35, obrigado. Ingressa quilo, prossiga via pátio 3, após ingresso no pátio principal até o gate 10. 7 quilo, pátio 3, gate 10. Pátio 3, pátio 1 e depois gate 10, 9 a 10. Pergunta 964, considere, por gentileza, prossegue via Alfa Juliette até o 10. Alfa Juliette, portão 10, só 9 a 4. O Paulo Mundo aí, como é que está para o dia, está na vez? Paulo 2, como é agora, se a gente vê? Aguardo. Está autorizado no 256 agora, reporta para o site. Autorizado, querido. para o táxi. Tem 2-2 a bordo, 2 horas de encontrar. Pelo 256, livro táxi Apache 1 Índia, ponto espera da 10 Torre, 18 decimal 95, ajuste 10 no 3. Livro táxi Apache 1 Índia, ponto espera da 10, 18.95, bom, 256. Salvador, boa tarde, azul 4196. 4196, tráfego avistados, trem livre pouso pistão no zero, vento 110 graus, 10 mais. Livre pouso pistão no zero, azul 4196. Próximo ponto de espera. Vamos manter a posição, o dono 2-5-6. Agilizando ali, mantém pista no zero. Ali mantém no zero 285. Torre, Salvador, bom dia, bom 885. Bom 885, continua para cima, sala dando pista livre, ajuste no 0, 1, 3. Coordeno na 0, na 3, 985. Direita Fox, 121, decimal 9. Direita Fox, 219, azul 4196. Azul 256, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1, 30 graus, 9 nós. Livre decolagem, 256, 90. Faz azul 4196, pistão na Fox. Azul 4196, taxi Figue Alfa, Papel Juliette. Figue Alfa, Papel Juliette, Azul 4196. 285, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, nave nós. Baixado e travado, livre pouso, pistão no 0, Goma 885. Zona 256, decolada Zona 4, controle 1935. 1935, Goma 256. Torre Salvador, boa tarde, Goma 1964, sinal número 2. Número 64, número 2, continua para cima, sala na pista livre, 63 a vista. 63. Patrão 116, pode conseguir o pasto? Assim, o patrão 116? É que é uma falha aqui nesse passeio, né? Não tem faixa amarela que eu possa prosseguir, né? Ou vou à direita ou vou à esquerda. Só por gentileza, 416, a Israel fez repintura das interlines agora. É, o senhor está reportando que está faltando alguma continuidade aí? Sim, já faz tempo. O que me impressionou é que repintaram e deixaram a falha de pintura. Teoricamente, eu não posso ir reto ali. Ou eu vou por dentro da pista ou vou para aquilo. Gente, será informado aqui. Caso o senhor ache interessante, faça a confecção para o Jornal Preto para encaminhar para a administração do aeroporto, por gentileza. Ok, obrigado. É, mas dê uma conferida ali. Alô, boa tarde, Gol. Como foi? Foi sim. Trato Juliette do 3. Trato Juliette 3, Gol, como foi? Foi sim. Negativo, 1985 para sair para meia dúzia. Meia dúzia, 985. E o 4196 da Azul para sair para 23. Juliette Bravo Delta, prossiga. Juliette Bravo Delta, decola da pistão 17. Juliette Bravo Delta, autorizado Petrolina, livre de voo 100, decola da pista 10, com primeira curva esquerda na saída Momo, após direto. Aciona no transponder 5526, o controle 119, decimal 65. Direto Bravo Delta, correto, com atendimento e porta pronta para acionamento. Direcionar o contato, Direto Bravo Delta. Salvador, muito boa tarde, eu chamei 6142. 142. Da Pucajama, Cajama, da Fota. O Cajão, Maracajú, bem 142. Pode informar pra gente se o Notan, aquele da cabeceira deslocada, ainda está em vigor? O Notan ainda permanece em vigor até hoje às 20 do, porém a pista está operando em toda a sua extensão. Ah, tá ok, operando em toda a extensão, então vou conseguir aqui. Muito obrigado, Sri. Na sua escuta para a autorização rede. Obrigado. Direto Bravo Delta, confirma na 4 agora? Direto Bravo Delta, e está livre o táxi, chama para ingresso no pátio principal, ajuste na 0 na 3. Sol Laguna 9, direita, 121, décima base. 219, é 4. O nono 64, taxi de alta, ao patente da Juliette. Passa a Juliette. 6395, 147 a bordo. 147, a autonomia alternativa? 4 horas e meia, 4 horas e 30 minutos, para o galhão. O livre táxi via Índia, ponto espera da 10 Torre, 1-1-8-5, ajuste 1-0-1-3, o chinelo 63, número 5. Padrão 295, ponto para a próxima, 305, obrigado, boa tarde. Pronto, Oceana 6135. Oceana 6135, autorizado. Aliás, decolar 1-0, vento 1-30 graus, 1-0-9. Decolar 6135. Confirmando o controle após 1995? Confirmo. Qual foi o controle após? Pode confirmar por gente hoje? 119.3. 935. Obrigado, bom, um abraço, até. Azul 4065, quem já morreu? 340 para Campinas. Azul 4065, Romeu confere, autorizado Campinas, eu hoje vou 340, decolo da 10 com primeira curva direita, na saída da El, Lida, transição ótima, Michael Setango, Vitor Alfa. Intercepta o peso 10 após rota do plano. O transpondrão 5052, o controle 1.